Permanece tem dinheiro no bolso. E os fudidos que não tem dinheiro tem que ficar... Peraí, e os quê? Os fudidos que tem que ficar todo preso pra comprar remédio. Ó, oh, depois eu sou imoral, né? Não sou eu não. Quem é mesmo? Os fudidos! Os pobres! Ei, nessa buceta! Epa, vambora. Tá bom, comadre, um abraço. Eita, diabo. As pessoas... Kim Jong-un está vivo. Kim Jong-un está vivo. Disseram que Kim Jong-un havia morrido ou estava em estado grave após uma cirurgia cardiovascular. Desesperado, o camarada Lucas Rubio tentou, através do Facebook, desmentir, do Facebook brasileiro, desmentir esse rumor, afirmando que fontes na China e na Coreia do Sul comprovavam que Kim Jong-un havia sim passado por um procedimento, mas passava bem. Quando esse podcast for publicado, vocês já terão certeza que Kim Jong-un estava vivo. Então, nós vamos aqui, antes de começar o MartelaCast, relembrar duas coisas. Primeiro, não acreditem na mídia imperialista sobre países socialistas. Segundo, a gloriosa ciência da Coreia do Norte é capaz de ressuscitar pessoas mesmo quando elas são atiradas aos jacarés. O que é que você acha disso, Levi Rabelo? Eu acho que... Bom, eu fiquei... Na verdade, eu soube que ele estava vivo. Eu achei estranho porque o Lucas Rubio me informou que ele estava vivo. Aí eu fiquei, tudo bem, né? Aí depois eu fui ver que tinha saído a matéria, assim, que ele estava morto. Então eu dizia aí, parabéns à Coreia do Norte, porque finalmente ela vai poder matar as pessoas, reviver para matar de novo naquele regime autoritário. Então, finalmente, o recorde... Isso foi feito para bater o recorde de morte do Stalin, porque senão não ia ter gente suficiente. O recorde do Stalin que já tá batendo aí, segundo alguns liberais, em 1 trilhão de pessoas, né? Mas e aí, Gabriel, diante da notícia que o camarada Kim Jong-un não estava morto, só estava um pouco falecido, como você cumprimenta o nosso público? E aí, galera? Tudo bom? Eu não sei o que dizer, pô. É muito absurdo isso, tá ligado? Né? Tipo, o cara tá... Tá morto, tá ligado? Tipo... Como era aquela história lá que o Lucas falou, os caras disseram que matou um dos chefes do exército com um tiro de canhão de artilharia antiaérea, tá ligado? Tipo, porra, meu amigo. Galera, pô, sabe? Mas como essa foi uma coisa mais verossímil, né? Tipo, ah, não, ele tava doente, fez uma cirurgia e tal, aí a gente ficou meio, eita, porra. Que aí foi uma coisa um pouco menos absurda, né? Mas é isso, né? Está morto, mas passa bem. Então, agora, após essa digressão, essa apresentação, né, de um MartelaCast em choque pelo susto, nosso tema hoje é, mais uma vez, um socialismo científico for dummies, em que nós, o MartelaCast, o podcast comunista puto, tentamos explicar para você, proletário que nos escuta, conceitos centrais do materialismo histórico dialético, né, um termo polêmico, para não fazer polêmica, conceitos centrais do marxismo e do socialismo, entendido através do filtro analítico do marxismo, né? Então, nós vamos aqui tratar hoje de 4 conceitos. Estado, o que é o Estado no marxismo, no sistema de pensamento marxista, o que é consciência de classe, ditadura do proletariado, né? Que é um termo bastante polêmico, ditadura do proletariado. Isso quer dizer que os regimes socialistas são ditaduras? Nós vamos explicar isso, nós vamos explicar pelo menos o que as pessoas que utilizam esse termo, os marxistas que utilizam esse termo querem dizer com ele. Pelo menos isso a gente vai explicar. E, por último, estratégia e tática. São esses os conceitos que nós vamos tratar hoje. O primeiro conceito que nós vamos observar, que nós vamos ouvir a respeito neste dia, ou noite, ou tarde, ou madrugada, é Estado. Sendo assim, eu convoco o camarada Gabriel Carvalho. Gabriel Carvalho, na obra de Karl Marx, maior filósofo vivo, vivo não, morto, mas vive em nossos corações, né? Olha aí que bonito. O que é Estado para Karl Marx? Ele é eterno nos meus versos. Bom, então, assim, pra gente poder começar, se a gente for partir exatamente de Marx, o Estado, ele é o balcão de negócio da burguesia. Mas eu não poderia simplesmente dizer só isso, né? Porque senão minha parte ia ficar muito curta. Mas, assim, eu vou me apoiar no teórico marxista, que eu acho que é o mais avançado nessa questão de Estado, né? Que eu acho que foi o que mais desenvolveu essa categoria, que foi o Eugênio. O russo é um idioma muito difícil de ler. Mas, enfim, Eugênio Pachucanes. Né? O Eugênio Pachucanes foi um jurista soviético e foi um dos teóricos mais importantes ali da União Soviética e foi o mais importante para o direito, né? Apesar de não ter sido o mais utilizado como base ali no Estado Soviético. Mas enfim, bom, basicamente o Estado, ele é a forma política barra jurídica que vai se construir a partir de que existe a luta de classe, né? A partir de que existe a sociedade de classe. Mas ele só chega na sua forma mais bem estabelecida dentro do capitalismo. Eu digo isso por quê? Porque o Estado, ele é a forma de organização política, jurídica, etc., típica de uma sociedade de classe, típica também da forma mercadoria. Por quê? Porque o Estado, ele serve pura e simplesmente, assim, em última instância, para legitimar a propriedade privada. Ele surge, assim, na primavera da história da humanidade, né? Ali nos seus tempos mais primeiros de sociedade organizada, ele surge, assim, para organizar legitimar a propriedade privada, e ele vai chegar na sua forma mais complexa dentro do capitalismo, porque é dentro do capitalismo que você vai ter as formas de normas, leis, de organização da sociedade mais complexas e mais avançadas, e é assim que o Estado chega na sua forma moderna, atual, né, que é tipicamente uma forma de organização da sociedade capitalista, justamente porque se ela é uma forma de organização da sociedade que emana da propriedade privada, que emana da sociedade de classes, é no sistema de produção onde a sociedade de classes e a propriedade privada é central, é que o Estado vai se tornar uma estrutura central, né? Coisa que o Estado não era em tempos anteriores ao capitalismo, né? Antes do capitalismo, você vai ter outras formas de organização, onde o que mandava era a força, né? Como vão dizer os teóricos marxistas. Enquanto que no Estado o que manda é a lei, numa lei que supostamente torna todos, de um ponto de vista jurídico, iguais, né? E aqui, a partir desse momento, apesar de que na realidade continua mandando é a força, né? Porque em última instância quem vai impor, né, o que vai impor a propriedade privada, que vai impor a sujeição dos trabalhadores à exploração do trabalho, é a força de que você não tem nada além da sua força de trabalho para tocar por um salário, e a força de que se você não fizer isso, você vai morrer de fome, né? E a força de que se você tentar tomar um meio de trabalho sozinho, você vai tomar um cacete da polícia, você vai ser preso, você vai ser morto, etc. E tudo isso legitimado pela lei. Bom, muitos teóricos, inclusive marxistas, né, que tinham visões um pouco revisionistas a respeito do Estado, eles vão ter uma concepção de que para que você consiga derrubar o capitalismo, basta que você substitua a classe que está ocupando o lugar do poder no Estado. Mas não é assim que funciona, né? Porque, sendo o Estado uma estrutura tipicamente burguesa, já que ele toma sua forma mais complexa e mais acabada dentro da sociedade burguesa, que é uma coisa que as pessoas têm que entender, não é o Estado que cria a sociedade, é a sociedade que cria o Estado. Aqui a gente é marxista, a gente não é durkheimiano, não. Aqui não tem fato social. Aqui a gente faz análise materialista. E pela análise materialista... É, tem esse também. Mas, enfim, numa análise materialista, né, é da sociedade de classes que vai emanar o Estado. Não é o Estado que vai criar a sociedade de classes. Então ele não tem como não ser, né, uma estrutura de ditadura de uma classe. E nós, no capitalismo, estamos vivendo numa ditadura da burguesia, porque o Estado é burguês. E justamente por ser, por ter esse processo histórico de formação do Estado na sua forma mais robusta dentro da sociedade burguesa, então ela acaba se tornando uma forma tipicamente burguesa, né? Então, não basta tomar o poder do Estado para que se coloque a classe trabalhadora no poder, né? Até porque a gente já teve várias experiências em que um representante da classe trabalhadora tomou o poder do Estado, se elegeu, enfim, etc. Várias experiências aí que você teve, por exemplo, aqui com o Lula, né? A gente teve um operário na presidência. Ou, por exemplo, no Chile, em que você elegeu um socialista, né, que era o Salvador Allende, e mesmo assim não se conseguiu fazer um processo de transição socialista, que você não conseguiu modificar as estruturas de organização da sociedade, então você não conseguiu estabelecer um processo de transição socialista, porque não é tomando simplesmente o Estado que você consegue superar o capitalismo, né? Não basta uma tomada de poder do Estado, porque não é o Estado que faz a sociedade. O modo de produção é que determina a forma como essa organização da sociedade vai se dar, né? E, ou seja, trocando em miúdos, né? O poder da burguesia, ele só é superado a partir do momento que você supera as formas capitalistas, as relações de produção capitalista. E aí volta para o que eu falava no início, que o Estado, ele é uma forma que é emanente da mercadoria, ela vai existir a partir do momento em que existe propriedade privada, que existe produção de mercadoria, que existe sociedade de classe, a partir desse momento que vai existir o Estado, e não pode existir um fim do capitalismo com perpetuação do Estado. Claro, você vai ter, porque o marxismo, ele é uma teoria dialética a respeito da humanidade, da sociedade, da sociabilidade social, etc., como vocês preferirem dizer, né? E por ser dialética, também na sua estratégia revolucionária, ela também vai ter ali um processo dialético, né, de superação do Estado, que seria esse processo de transição que a gente chama de transição socialista, né, onde você vai ter um processo de formação, como a gente vai ter, por exemplo, teorizado por Lenin, né, o Estado de Revolução, de uma ditadura do proletariado, que é o que vai entrar em seguida, eu não vou queimar a pauta, né? Mas que seria ali um processo de transição onde você teria uma reorganização, uma reestruturação da forma de produção dentro da sociedade, para que assim você conseguisse mitigar completamente as formas de organização de produção da vida social, da humanidade ali, e assim criar as bases para o modo de produção comunista, que essa é uma diferença também que a gente tem que colocar aqui, né, de socialismo para comunismo. Comunismo é um modo de produção, socialismo não é. Socialismo é um processo de transição, né? E essa questão do Estado, ela foi extremamente polêmica, assim, dentro do... Porque você vai, inclusive, ali, contemporâneo ao momento em que o Pachucano estava teorizando sobre o Estado, né, teorizando, inclusive, a partir da obra do próprio Marx, da sua obra mais imponente, que é o Capital. O Cannes vai teorizar sobre o Estado e ele vai ter que disputar ali dentro das estruturas jurídicas do Estado soviético com outros teóricos que tinham concepções de que, por exemplo, você faria esse processo de transição através de formas jurídicas, né, de leis, de direitos, etc. Né? Como, por exemplo, era o do Stuart, foi um jurista soviético. E tem um outro agora que acabou se tornando jurista oficial do Estado soviético, mas que eu não vou lembrar o nome agora, mas quem tiver interesse nessa discussão pode olhar o curso que o professor Alisson Mascaro fez sobre Pachucan. E é a única vez que vocês vão me ver indicando qualquer coisa que tenha o dedo da Boitempo no meio. Mas só porque o professor Alisson Mascaro é muito bom. E ele é um dos maiores especialistas em pachucanos do país, né? Mas isso acabou sendo um debate extremamente importante, porque a concepção que se tinha a respeito do Estado, ela ia acabar sendo uma questão crucial para a forma como você lidaria com essa transição socialista. Porque se você tem uma concepção idealista, ou uma concepção reformista, ou uma concepção revisionista a respeito de qual é o papel do Estado, você vai acabar afetando completamente a estratégia de transição socialista ao comunismo. Isso acaba sendo uma questão central. Não é uma discussão de sexo dos anos. É um assunto complexo. O que esse teórico vai defender é que, pelo Estado ser uma forma que ela é tipicamente capitalista, não se poderia ter socialismo, não se poderia ter o comunismo onde o Estado não estivesse definhando. Foi por isso, inclusive, que esse teórico ele acabou extremamente ele foi ostracizado por conta dessa concepção que ele tinha. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? O Estado é essa forma política, jurídica de organização da sociedade de classe, e ela é uma forma que vem para legitimar a dominação de classe da classe dominante. No nosso caso aqui, enquanto sociedade capitalista, que é para legitimar a dominação de classe da burguesia, né? E que, além de tudo isso, ela ainda, através das suas estruturas, né, acaba criando mecanismos ideológicos de poder com que faz com que a nossa classe ache que, pelo sufrágio universal, pela dita democracia burguesa, ela consegue exercer algum tipo de poder político, que não existe, né? Só pode existir poder político a partir do momento que você toma, né, que você está no controle dos meios de produção de uma sociedade. Enquanto quem está esse poder é a burguesia, o poder político vai ser burguês, né? Então, eu acho que é isso da minha fala. Então, agora, né, o tema muito boa, a exposição do Gabriel como de praxe, como de costume. E agora nós vamos falar sobre consciência de classe e ditadura do proletariado, parte da qual eu fiquei responsável. Então, consciência de classe, palavra muito dita por algumas pessoas que não praticam, né, essa tal consciência de classe. Importante colocar, né? Consciência de classe seria o quê? Nós vivemos em uma sociedade dividida em classes. Classes gestadas no seio de um modo de produção econômico, que é o capitalista. O sistema capitalista simplificou as classes em duas principais, em duas que se encampam, uma de frente para a outra, né, que é o proletariado e a burguesia. Quando você estuda história antiga, né, história do Egito antigo, você é o professor de história, a professora de história, como é meu caso, né, honrada profissão de professor de história, mais essencial dos professores, mais essencial das disciplinas escolares, diga-se de passagem, né? Quando o professor, a professora de história, coloca lá no quadro aquele triângulo, aquela pirâmide social, né? Sacerdote, camponês, escravo, soldado, faraó, ela está falando sobre as classes sociais que existiam no Egito Antigo, por exemplo. Isso quer dizer que aquela sociedade, ela estava diluída em classes, que dentro do modo de produção daquela sociedade antiga, que é o Egito, exercia um determinado papel, ou ideológico, ou de poder político, mas todos em volta e surgidos, gestados da forma de produção existente daquela sociedade, né, que o Marx chama, é um termo que gera muita discussão, de modo de produção asiática. Existem historiadores marxistas como Perry Anderson, por exemplo, que dizem que ele escreveu um artigo de mais de 500 páginas afirmando que o termo modo de produção asiático não é um termo que os historiadores deveriam continuar usando, devido à escassez de fontes arqueológicas de que o Marx dispunha no século XIX. Porém, fica aqui o essencial do que o Marx pensou, que é a divisão de classes nessas sociedades, que era muito mais complexa, muito mais difusa do que na sociedade capitalista que nós vivemos. À medida com a Revolução Industrial, com os cercamentos, com a expulsão dos camponeses dos seus feudos, com o fim da prisão do camponês à terra, com o fim da servidão, primeiro na Inglaterra e depois nos outros países europeus e depois no resto do mundo, você vai ter uma proletarização do camponês, um aburguesamento do latifundiário, antes senhor feudal, aburguesamento da aristocracia, antes classe dominante, e todas as classes subalternas se proletarizam. O artesão, orgulhoso de sua arte, dominando sua técnica especializada, torna-se trabalhador de fábrica, à medida que novas máquinas surgem e a especialidade antes possuída pelo artesão torna-se desnecessária diante de tecnologia que consegue fazer em 10 horas o dobro, o triplo do que esse artesão fazia em um mês. Então esse artesão torna-se um trabalhador fabril, um proletário, tal qual os camponeses saídos em um êxito rural forçado. E é importante lembrar, estou aqui falando do caso da Inglaterra, estudado por Marx no volume 1 do Capital. O camponês forçado a sair da terra de forma, através de uma brutalidade bíblica, de proporções bíblicas, de proporções grotescas, são expulsos de suas terras comunais, as terras são privatizadas, são transformadas em propriedade privada, porque, eu vou fazer essa digressão porque é importante, porque no sistema feudal não havia propriedade privada como a conhecemos hoje. A posse da terra era garantida através de um sistema de vassalagem, onde um senhor feudal, ele garantia, jurava lealdade a um rei, cuja figura era simbólica, com muito pouco poder real, haja visto que dependia demais do controle dos senhores feudais para garantir sua regência. Os senhores feudais, eles faziam voto, eles vassalavam, faziam votos de vassalagem aos cavaleiros, né, outra classe social, e aos camponeses. Os camponeses trabalhariam em suas terras durante a semana, trabalhariam na terra do senhor feudal durante outra parte da semana e disporiam através do pagamento de algumas taxas em espécie. Percebam aí o uso, a diminuição do uso do dinheiro na Idade Média, pelo menos na maior parte da Europa, né? França, Inglaterra, Espanha, Portugal, essas regiões mais famosas da Europa, né? Que os historiadores eles se debruçam mais. Então, com o avançar da história, com o avançar das tecnologias, como o Gabriel falou, as mudanças nas relações econômicas, as transformações no modo de produção, geram novas contradições. Com as cruzadas, o que foram as cruzadas? Os reinos cristãos enviaram para o Oriente Médio soldados, né, fiéis à cruz, né, católicos, para restaurar o domínio cristão sobre as terras que Cristo teria, se essa figura de fato existiu, pisado, que era Jerusalém, lá onde fica o Estado terrorista de Israel atualmente, né, e o que sobrou da Palestina. Então essa terra foi invadida por reinos cristãos, né, que afirmavam que iriam restaurar esse domínio da fé correta sobre os pagãos islâmicos, palavras da época. Na verdade, o que o Papa queria era garantir seu controle efetivo sobre a sociedade ali, as sociedades ali, né, e para isso ele precisava esvaziar de nobres, né, de forma a aliviar o conflito temporal, o conflito secular, religioso que existia ali entre a Igreja e os reis, né? Então os reis, os nobres vão para as guerras das cruzadas e o Papa ele tem mais facilidade de impor sua vontade na Europa. Mas as cruzadas elas resultam em um processo muito interessante. Portos começam a crescer, cidades portuárias começam a crescer. Nas cidades de onde partiam os cruzados na Itália e nos portos que se paravam para os soldados eles comerem, comprarem mantimentos, roupas, afiarem suas lâminas, beberem água, transarem, entre outras coisas. Então, essas cidades se tornaram cada vez mais importantes, esses portos cada vez mais poderosos. Você passa a ter uma necessidade por câmbio, por troca de moedas cada vez maior. Os europeus entram em contato pela primeira vez com as especiarias do Oriente, entre outras coisas. Então, a partir das cruzadas, se acelera o processo de crescimento da cidade. E uma classe antes, com muita pouca importância, chamada burguesia, que nada mais era nesse momento que pessoas que moravam dentro de feudos, mas não no campo, e sim nos burgos, que eram as cidades, de impacto econômico inexpressivo, durante boa parte da alta Idade Média, essa classe começa a ganhar importância emprestando dinheiro aos reis, pois como Perry Anderson ele deixa claro no livro, no livro, qual é o nome do livro? Linhagens do Estado Absolutista, em que ele analisa individualmente os processos de construção de monarquias absolutistas, os estados absolutos eram estados belicosos, precisavam constantemente de empréstimos, precisavam constantemente estar em guerra, pois a riqueza naquele momento era a terra, eles precisavam sempre conquistar novas terras. Para isso pediam ouro emprestado, moeda emprestada aos burgueses que enriqueciam, passavam a viver de rendas e passavam a estar nas cortes reais. Porém, aí é que vem a contradição. A classe burguesa, ela tinha poder econômico, ela era a mão que estava girando a roda, era a classe que estava botando a música que todos dançavam, porém não, a burguesia estava tocando a música, mas não a música que ela queria, porque ela não tinha poder político. E é aí que surge a contradição de classe, é aí que a burguesia torna-se, naquele momento, uma classe revolucionária. Porque dela dependia o modo de produção que se constituía, porém ela não tinha poder político. O poder político era reservado à aristocracia. Sendo, na França, um caso emblemático, em que na sociedade estamental do absolutismo francês, a partir de Luís XIV, o Rei Sol, você passa a ter primeiro estado, que é a aristocracia, segundo estado, que é o clero, e o terceiro estado, que é o resto. Resto, incluindo camponês, trabalhadores urbanos, cada vez ascendendo em sua importância, e burgueses. Então, você pega todo mundo nesse balaio, o burguês, cada vez mais importante economicamente, porém sem poder político. E é nesse momento, cada vez mais, que a burguesia, através do movimento iluminista, através das ideias racionalistas, né, através de teóricos geniais como Voltaire, Rousseau e entre outros, desenvolvem diversas teorias que vão pressionando o absolutismo, esticando as contradições, e cada vez mais a burguesia ganha consciência de classe, consciência do seu papel na universalidade, na totalidade das relações sociais, e deixa de ser um ente, um ser estranhado diante do modo de produção que ela mesma mantém e ajuda a construir. Então a burguesia, através da Revolução Francesa, da Revolução Gloriosa na Inglaterra, nas revoluções da Primavera dos Povos em 1848, passam a tomar seu lugar ao sol. Porém, isso leva à proletarização que eu falei lá no começo da minha fala. Surge uma nova classe. Como Marx coloca no Manifesto Comunista, o mais puro fruto desse processo, que é o proletariado. Fruto da proletarização dos trabalhadores artesãos especializados, proletarização do camponês, proletarização da pequena burguesia da cidade, proletarização da pequena aristocracia. Surge essa grande classe, que é o proletariado. E, por outro lado, está a burguesia, que controla os meios de produção e que cria, né, que através desse conflito de classe se cria o Estado do qual o Gabriel falou, e não vou mais me delongar a esse respeito, porque já me delonguei bastante nessa minha contextualização histórica. Mas enfim, estou seguindo. A classe trabalhadora passa a ser essa classe. Você é trabalhador, você que está ouvindo, porque eu não acho nenhum burguês que escuta o MartelaCast, é trabalhador. Querendo ou não, não é uma questão que você aceita ou não. Esse é o seu papel no modo de produção, na forma de reprodução da vida no sistema capitalista. como coloca o Lukács na ontologia do ser social. Então, a classe trabalhadora, ela é a classe trabalhadora, querendo ou não, pelo seu papel na estrutura de reprodução desse sistema, como gerador, através do seu trabalho, do valor que, através do processo de retirada da mais-valia da produção, né, gera movimento, capital, que vai se ressignificando, né, em forma mercadoria, forma dinheiro, né, toda essa discussão que o Karl Marx vai tratar nos três livros do Capital. Enfim, a classe trabalhadora é o fruto mais puro desse processo de conflito, de luta de classe, tal qual está constituído no capitalismo, porém não tem necessariamente consciência disso. É uma classe estranhada diante do produto do seu trabalho. Não percebe o seu papel na reprodução da totalidade da sociedade. Não percebe seu papel enquanto parte de uma riqueza que é construída de forma cada vez mais social. Então, é a classe trabalhadora que ganha um caráter revolucionário por ter um papel, esse papel que antes pertenceu à burguesia, de mão que gira a roda, porém não tem consciência disso. Não percebe seu papel na reprodução social, na construção social da riqueza. Ela não percebe o seu papel na totalidade da sociedade, na totalidade desse complexo de complexo. Então, a classe trabalhadora, ela é uma classe em si, nesse ponto. Ela passa a ser uma classe para si, quando se percebe classe trabalhadora, se percebe em seu papel na reprodução do capital, percebe que não tem poder político, apesar de todas as ilusões democráticas das quais o Gabriel falou, e toma o poder através de uma revolução que não visa tomar o poder do Estado. Mais uma vez me remetendo à fala do Gabriel. Visa mudar as formas de produção, transformar os processos de reprodução da vida, e visa também criar um trabalho não estranhado, uma nova forma de sociabilidade. E é daí que surge a nova sociedade, que será a sociedade comunista. Porém, antes disso, nós temos um processo de transição. Karl Marx, em suas disputas com os anarquistas, nas quais o Engels tem grandes contribuições em textos como Sobre a Questão da Autoridade, né? Que é um texto, inclusive, que eu gosto bastante, afirmam que o Estado não é destruído, mas definha à medida que as relações sociais e as relações de reprodução da vida e produção social da riqueza se transformam. E o Estado vai definhando, pois sua utilidade no controle do trabalho, no auxílio e na normatização do roubo da mais-valia dos trabalhadores, deixa de existir. E a sociedade vai deixando de ser uma sociedade de classe. Porém, o Karl Marx afirma isso nos textos em que ele rebate o Bakunin. O Engels afirma isso nos textos sobre a autoridade e nas análises que o Engels faz sobre as tentativas de revolução anarquista do século XIX, e o Lenin, ele abraça essa discussão no Estado e a Revolução, afirmam que, em um primeiro momento, o Estado é necessário para reprimir o que resta da sociedade burguesa após a Revolução. E esse processo é violento, é um processo violento, pois a burguesia irá, enquanto força reacionária, atacar, contra-atacar, procurando restaurar o seu papel enquanto classe dominante naquela sociedade. Logo, é preciso que os trabalhadores, em um primeiro momento, possuam o poder do Estado e suas formas de repressão. Mas agora, como uma ditadura do proletariado contra a minoria burguesa remanescente e contra as tendências burguesas que permanecem na sociedade, porque não somem da noite pro dia. A história é um processo. Mais uma vez me remetendo ao Lukács aqui. A história é um processo. Ela não é feita de rupturas. A história é um processo, né? Tem seus momentos de curta duração, média duração e longa duração. Então, o Estado torna-se uma necessidade em um primeiro momento da Revolução. É o que o Lenin defende lá no Estado e a Revolução. Se na sociedade burguesa o Estado, por mais democrático que pareça, Ele é, na verdade, a ditadura da burguesia contra o proletariado, para garantir os direitos através de medidas orgânicas, como leis, como costumes, como relações familiares, ideologia, no caso, e formas de repressão mais diretas, como polícia, exército, né? Que nós, como nação latino-americana, como país latino-americano, conhecemos muito bem, né, a lapada dessas instituições. Enfim, quando o proletariado toma o poder, o Estado continua existindo por um tempo, pois o Estado não é destruído, mas definha à medida que avança a construção do comunismo, do modo de produção comunista. Mas esse Estado, ele agora representa os interesses dos trabalhadores na construção da sociedade comunista. É assim que vai aparecer em Lenin, é assim que vai aparecer nas disputas que o Karl Marx travou com os anarquistas, principalmente com Bakunin, né, no período da Primeira Internacional. Então, basicamente isso, né, tentei ligar as duas coisas, consciência de classe e o que é ditadura do proletariado. Todo Estado é uma ditadura de classe, né? O Estado no capitalismo é a ditadura da burguesia, por mais democrático que aparente ser, e no socialismo, que é o caminho de transição para o comunismo, o Estado existe, mas como ditadura do proletariado, né? Com suas contradições e com perigos sérios de regressão, caso essa tarefa hercúlea não seja levada a sério, como aconteceu na União Soviética, né, que regrediu ao capitalismo, como aconteceu na Alemanha Oriental, como aconteceu na Mongólia, diversos países que se afirmavam, que se esforçavam estar na construção do comunismo durante o século XX, regrediram ao capitalismo. Ou seja, não é uma tarefa fácil, as contradições de classe não deixam de existir, e caso não haja um esforço em politizar, em conscientizar e em manter o papel dirigente da classe operária, da classe proletária na construção do comunismo, na transição socialista, o perigo é de burocratização e regressão ao capitalismo. Terminei a minha fala e agora nós vamos tratar de outro tema, que é estratégia e tática, que é, né, um tema que vem sendo muito discutido também, né? Quando a gente reclama das estratégias que o PT usou, eles dizem, não, foi estratégia, foi tática, PCdoB também, mas o Levi é que vai explicar isso melhor pra gente. E aí, Levi, o que é estratégia e o que é tática dentro de uma ação política marxista? Então, acho que pra começar isso, a gente tem que colocar aqui a estratégia, o conceito de estratégia e tática, ele não é por si só, né, ele não é um conceito marxista. Então, estratégia e tática são formas de se lutar, são formas de você são formas de lidar com um problema. Como que eu coloco isso? Utilizando como a estratégia e a tática foram usados, por exemplo, pelos bolcheviques aí durante a Revolução Russa. A estratégia, para começar, ela tem como objetivo principal definir, né, delimitar um caminho a qual o proletariado, trazendo para a nossa doutrina marxista, senão não tem a função que a gente quer, que o proletariado deve tomar numa determinada etapa do desenvolvimento da luta de classe. Como assim? Exemplo, a estratégia durante o período ali que os bolcheviques eles passaram, né, do início dos anos de 1900 até o iníciozinho de 1917, que foi quando o Kerensky, né, ele assumiu, foi derrubado, entre aspas, o czarismo na Rússia, e assumiu o Kerensky e a galera dele. Desse período, do início de 1900 até fevereiro de 1917, os bolcheviques eles tinham uma estratégia. Qual era essa estratégia? Era acumular forças enquanto partido do proletariado, e era derrubar o czarismo. Essa era a estratégia dos bolcheviques. Durante esse período, essa estratégia se manteve a mesma, né? Essa estratégia que foi de derrubar o czarismo, né, e todos os requisitos medievais ali que existiam ainda, que estavam ligados principalmente ao poder do czar, era a estratégia. Essa estratégia, ela também tem que decidir, observar, analisar quais são as forças principais que o proletariado ele contava, né? O questão das reservas, a gente vai ver muito esse termo dentro do leninismo. As reservas, qual era o grupo social, o destacamento social, enfim, a classe social que estava ao lado do proletariado durante essa luta. Nesse período que eu estou falando, era imediatamente ali os camponeses. Mas a força principal desse processo revolucionário, entre aspas, de início burguês, ele deveria ser, a estratégia bolchevique era essa, o proletariado. Só que durante esse tempo, várias coisas aconteceram. E aí, o que se altera num período curto de tempo é o que a gente chama de tática. Essa tática, ela está ligada ao fluxo e ao refluxo do movimento revolucionário como um todo. Então, vão existir momentos onde os bolcheviques eles aderem à Duma, né, que era um parlamento que o Tsar chegou a montar. Era um parlamento falso. Era um parlamento que, na prática, não iria dar um poder político à classe que o Partido Bolchevique defendia. Então, por que que eles atuaram ali? Por uma questão de tática. De não abandonar, como o Lenin coloca, o proletariado na mão dos pequenos burgueses. Então, a tática para, no final das contas, derrubar o czarismo e acabar com os requisitos medievais foi esse, durante um período. Outro período, onde o movimento revolucionário estava em ascenso, estava, né, aumentando, tinha mais gente, as massas proletárias camponesas estavam mais dispostas a uma ação, não é mais revolucionária, mas uma ação mais de linha de frente, né, uma ação mais combativa, por assim dizer. Então o partido atuou mais na ilegalidade, com atividades diretas, com greves políticas, com N outras formas que a gente vai trabalhar dentro do serviço ilegal. Porém, quando acaba essa etapa, a gente tem um outro momento da luta de classes, que é o quê? É o momento onde o czarismo ele foi derrubado, mas assumiu a burguesia no poder. E esse grupo, né, esse grupo composto pelos burgueses na Rússia, era um grupo que estava disposto a fazer alianças com o imperialismo. Né? Ali em março de 1917, mais ou menos, começa esse período do Kerensky e da galera dele. E essas pessoas elas não estavam dispostas, e aí a gente vai entrar no debate que a Suede apresentou, a levar a revolução proletária até o fim, a revolução socialista até o fim. Eles fizeram uma revolução, né, burguesa. Só que, quando a gente passa para essa outra etapa, a gente tem outras formas de... Tem outro objetivo e outras formas, mas tem outro objetivo central. Né? Ali em março de 1917, a guerra imperialista está troando, né, a Primeira Guerra Mundial, e está acabando com as condições que já eram péssimas do povo russo, né, do proletariado russo e dos camponeses principalmente. Então, o que a estratégia faz? Ela analisa as forças que existiam naquele momento. Então, para ficar mais... dar um exemplo como se estivesse acontecendo isso, né? Se senta a direção do partido e analisa. Qual é a nossa principal tarefa hoje? Aí diz, derrubar o imperialismo na Rússia e acabar e sair da guerra, da Primeira Guerra Mundial, né? Dessa guerra imperialista que de nada tinha de bom ao proletariado russo. Essa é a nossa estratégia, é o nosso objetivo principal. Então, durante esse período também existiram, e esse período ele foi substancialmente mais agressivo, por assim dizer, né? Teve fluxos e refluxos. A tática mudou dezenas e dezenas de vezes. Então, enquanto a estratégia ela se preocupa a um objetivo a longo prazo, ela tem aí como objetivo ver a melhor forma de se utilizar as forças, né, do partido do proletariado como um todo. A tática ela é uma parte dessa estratégia, ela se subordina a ela, né? É uma relação que elas têm, óbvio, dialético, ou seja, a forma com que a tática ela é aplicada influencia no resultado, né, e no respaldo estratégico. Agora, a tática ela é uma parte da estratégia. A tática ela não vai se ocupar, você não vai fazer uma coisa visando somente aquele objetivo final. Por exemplo, voltando para a primeira etapa, participar de uma Duma feita pelo Tsar parece, à primeira análise, uma coisa contraditória com a estratégia. Porque se a estratégia é derrubar o Tsar, por que que os bolcheviques eles vão participar de um parlamento que é completamente manipulado pelo Tsar? Porque a tática ela analisa a situação e a correlação de forças no momento. Então os bolcheviques eles viram que se ele deixasse de participar dali, ele ia deixar o proletariado e os camponeses ideologicamente na mão dos pequenos burgueses, principalmente. Porque o movimento vivia um refluxo. Então eles não tinham a capacidade que eles tiveram em outros momentos de levar essas pessoas cada vez mais para a linha de frente. Então a tática mudou. Ao invés de greves políticas, de ações mais diretas, você tem greves econômicas parciais, né, onde você luta por um salário especificamente aqui, você faz uma greve por melhores condições de trabalho em outra fábrica, mas não necessariamente você tem ali uma greve contra o sistema vigente. Então a tática ela vai trabalhar com a realidade idade mais curta, de um período de tempo mais curto. Então, nesse sentido, né, falando aí do exemplo que a Suede deu, por que que o PCdoB, né, e o PT, o PCdoB e o PT, eles colocam que as medidas que eles tomaram, né, de financiar a burguesia nacional, de desmontar a nossa, transformar o Brasil num país, principalmente na exportação de commodities, né, de produtos agropecuários no geral, por que que eles colocam que é uma tática? Porque eles falam, não, a nossa estratégia, né, o nosso objetivo final era que a gente tivesse, e mais o PCdoB fala isso, né, um momento de estruturar a classe trabalhadora e dizer, não, a gente quer que a classe trabalhadora brasileira tenha uma melhor condição de vida. E a tática que eles tomaram para isso na fala deles, né, claro. A tática que eles tiraram para isso foi o quê? Foi financiar a burguesia nacional, foi aparelhar os sindicatos, foi aprovar reformas da Previdência, isso é importante colocar, né? O governo do PT aprovou reformas da Previdência, corte na educação, tudo isso, mas rolou uma passagem de pano, porque isso é para gerar emprego. Então a nossa tática para que a estratégia de fazer com que os trabalhadores brasileiros tenham uma condição melhor é essa, é investir na burguesia. Então assim, claramente falhou, e isso é muito importante, o fato da social-democracia ter falhado na prática, porque uma das coisas que o Lenin coloca é de que esse processo de convencimento, de desilusão com a pequena burguesia, né, que tem a social-democracia como sua aliada, é a prática, é viver aquela desilusão. Então, por exemplo, também é um dos motivos porque os bolcheviques, eles participaram daquele parlamento naquele momento, que era para poder mostrar, por A mais B, na prática, que isso, que a pequena burguesia, que aquele grupo de pessoas que ainda tinha influência dentro da classe trabalhadora, estava errado. Então, se a gente pudesse fazer um resumão bem grosseiro, né, a estratégia ela vai determinar onde que a gente pode aplicar o principal golpe e decidir qual vai ser o caráter das operações, né, qual vai ser o caráter, a base para todas as táticas que vão existir. Enquanto a tática, ela é uma, como eu coloquei, uma espécie de parte da estratégia, né? Ela se subordina e serve à estratégia. Ou seja, nós temos que tomar táticas que sejam condizentes com a nossa estratégia, e não o contrário. A gente não pode ter uma tática que vá contra a nossa estratégia. Então, a tática, ela não vai lidar com a guerra como um todo, ela vai lidar com diferentes momentos, né? Seja de batalha, seja de correlação de forças dos combatentes. Então, se a estratégia quer vencer a guerra, a tática, ela vai visar como ganhar as batalhas daquela guerra, como ganhar determinados combates, como fazer uma campanha X ou Y, como ganhar mais as pessoas para aquela guerra e para a concretização da estratégia. Então, eu acho que de forma bem, bem resumida, é isso. Assim, foi uma parte bem, bem pequena, porque para se aprofundar em tática e estratégia, a gente teria que lidar com algum exemplo, né? Talvez discutir qual era a tática, a estratégia no momento atual que a gente vive, mas aí daria uns 3 podcasts. Sim, por exemplo, a estratégia do Pol Pot era plantar arroz. Peraí, tô brincando. Não me matem. E a tática era comprar semente. Por favor, isso foi uma simplificação, uma brincadeira. Caso você goste do Pol Pot e esteja ouvindo. Mas enfim, considerações finais, né? Sobre o podcast, sobre os temas, sobre a importância de estudar seriamente o marxismo-leninismo. Gabriel Carvalho, considerações finais. Então, eu gostei muito desse episódio, porque a gente fez bastante contextualização histórica. E isso que eu acho massa, porque se a gente fosse simplesmente fazer só uma coisa assim formalista, ia ficar sem graça, né? E o que eu acho legal do nosso podcast é porque a gente faz uma coisa diferente do que os outros fazem, né? A gente pega uns temas mais inusitados e polêmicos assim para discutir. E aí nesses episódios que são mais básicos, que provavelmente para algumas pessoas não seja novidade, mas para muita gente é, né? A gente consegue simplificar aqui para as pessoas, para a galera que está começando a estudar. Não simplificar, não. A gente consegue didatizar, vamos dizer assim. Simplificar é errado, né? Mas eu gostei desse episódio, ficou bem massa. E Levi ficou aí preocupado que... Ai, que se eu for fazer contextualização histórica pode ficar chato. Não, eu achei que essa questão de fazer contextualização histórica foi o que ficou mais massa no episódio. Foi isso. Então, Levi Rabelo, considerações finais, camarada. Que bom que o Kim Jong-un tá vivo. Vou considerar falar isso. Quando, no início do episódio, eu tinha acabado de tomar antialérgico, eu tava meio grogue. Aí eu não consegui passar a felicidade que eu estou, porque o camarada não morreu. Não, assim, essa questão de que... da contextualização histórica, né, eu acho importante. O que eu fiquei com receio foi de os exemplos ficarem chatos, mas aí, como eu peguei pra ler, por isso eu pegava alguns exemplos mais reais da luta revolucionária como um todo, né? Pra eu não ter que inventar um exemplo aqui na cabeça, realmente fica mais elucidado. E frisar o que a gente, todo podcast a gente fala isso, né? Da importância de se organizar e da importância de estudar. A gente tá passando por um momento de quarentena, a gente sabe que é muito difícil pra muita gente conseguir estudar nesse período, a cabeça fica ruim, e mil problemas, ansiedade troando, né, esse tipo de coisa, mas a gente vê que é importante estar se formando politicamente, teoricamente, né? Então, já que a gente não pode estar fazendo manifestações nas ruas, uma boa coisa que a gente pode fazer para se preparar é estudar muito, porque vai vir um momento onde essa estratégia e tática que eu coloquei, né, principalmente essa questão da tática, porque a estratégia, as pessoas acabam dizendo que é a mesma, ela vai ser bem debatida, vai troar, vai ter gente dizendo que tem que deixar o Bolsonaro terminar o mandato, né? Lula. Vai ter gente dizendo que não. Então, a questão do Estado, depois que a gente vai passando por um processo revolucionário, a questão que a Suede colocou da ditadura do proletariado, da consciência de classe, todos são assuntos que parecem simples, mas têm uma profundidade muito grande, né? Essa questão do Estado, a questão da ditadura do proletariado, né? São questões muito profundas e que muita gente acha que conhece, acha que sabe, né? Mas na prática mesmo não pode não saber tanto assim. Então, é sempre bom estar indo atrás. Então, pessoal, é basicamente isso. Lembrando que todo MartelaCast, a partir do penúltimo que nós lançamos, né, do ponto de vista desse que estamos gravando agora, cada MartelaCast pode ser o último, porque amanhã eu, o Levi e o Gabriel podemos morrer de uma morte horrível, afogados e afogada, no meu caso, nos próprios fluidos corporais que inundarão os nossos pulmões. Então, enquanto nós estamos vivos, aproveite o MartelaCast, compartilhe, curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e no Twitter, contribua com a nossa vaquinha virtual, que você vai encontrar no post desse podcast, e sigam o Instagram do Clube Pagu, aí, que organiza pacotes mensais de literatura marxista e também grupos de estudo para que você se aprofunde na teoria científica e imortal do proletariado, que é a única arma teórica que orientará a prática para a emancipação humana. Sigam o Clube Pagu no Instagram, escutem os MartelaCasts anteriores, vejam nossas lives que estão muito boas nas nossas redes sociais e valeu! Valeu! Tchau, tchau! Eu não vou ficar naquela. E sou capaz de arranhar.